Mortos cefálicos, cáceres de egocentrismo. Festeja cadáveres empilhados no abismo. Imunes à justiça, presos no Tiamat, manipulados, conformados, vitimados ao desastre. Bajuladores, pérfidos consumidores da dor. Só ódio sem amor, neblina de pólvora na flor. Não acredita, mas Cristo com a redenção já vem. Condenados pela culpa, alma chorando no além. Acomodados na farsa, vagando no vazio. Silêncio, um calafrio, presságio de guerra hostil. Fé no mundo podre, o regozijo não findou. Mascarados de ovelha, autores do desamor. Terror na sociedade, ibope pro capeta. De segunda a sexta, R3 na sua cabeça. Mago da ilusão, te dá tudo nesse mundo, te afunda na destruição. É o que presumo. O que vocês querem? Antecipa a agonia com sniper camuflada atirando na sua família. O que vocês querem? Morrer sem ser julgados, perdidos na Babilônia, acomodados na mentira. O que vocês querem? Ser arrastados pelo inferno, achando que tá certo, pagando pelo seu ego. Viver sem reação, dando sua alma de bandeja pra viver no mundo cão. Seja como for, no amor, na dor, preto. O caminho de espinhos do teste do Senhor. Lembrou das escrituras do templo do pastor, mas preferiu se abrigar num castelo que desmoronou. Vai colher terror, lamentável chapa. Nosso rap é luz que sua ganância apaga. A vida são etapas, e jogadas erradas saem caras. No fim com certeza vai pagar e vai custar sua alma. Pra ser aplaudido e recebido com euforia, num imenso mar de chamas onde Deus não habita. Então viva o quanto pode, da blasfêmia, da luxúria, das noitadas, prostitutas, tudo aquilo que te faz cavar uma cova profunda, úmida e escura. É isso que cês querem, eu não sei, escolha é sua. O que vocês querem? Antecipa a agonia com sniper camuflada atirando na sua família. O que vocês querem? Morrer sem ser julgados, perdidos na Babilônia, acomodados na mentira. O que vocês querem? Ser arrastados pelo inferno, achando que tá certo, pagando pelo seu ego. O que vocês querem? Viver sem reação, dando sua alma de bandeja pra viver no mundo cão. Registra a cena real, sem reality show. Acabou o trato de paz, destravos, gatilho Joe. Nas hipóteses sociológicas, todas errôneas. Censura os tiros desse falando, os crânios é sangue que empoça. Coagulado no asfalto, descaso mais que febril. Que contamina sem vacina, é a sina do Brasil. De cada capital, incluso os destrato em sistema. É uma pena não ter rico enforcado na fosso pena. Olha aí, os moleque que lava o vidro dos mano e farol. Que goza vaidade dando rolê na gramogol. É esquisito a favela. Ela quer isso, então vai e busca. Sem sorte no gatilho arsenal. E as carapuça dá trabalho pro gato. Descaso mais que ataque. Martelo bate sem massagem. Residente em swap. Agora tranca fiado do que vai usufruir. Alimentando os venenos, só Cristo pra interferir. Se as panameras não sobe a viela da salvação. Dando sua mal a desenvão, morrendo na ostentação. O que vocês querem? Antecipa a agonia com sniper camuflada atirando na sua família. O que vocês querem? Morrer sem ser julgados, perdidos na Babilônia, acomodados na mentira. O que vocês querem? Ser arrastados pelo inferno, achando que tá certo, pagando pelo seu ego. O que vocês querem? Viver sem reação, dando sua alma de bandeja pra viver no mundo cão. O que vocês querem? Antecipa a agonia com sniper camuflada atirando na sua família. O que vocês querem? Morrer sem ser julgados, perdidos na Babilônia, acomodados na mentira. O que vocês querem? Ser arrastados pelo inferno, achando que tá certo, pagando pelo seu ego. O que vocês querem? Viver sem reação, dando sua alma de bandeja pra viver no mundo cão. O que vocês querem?